Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós do programa Caminho Santo é uma alegria muito grande poder chegar até a tua presença através desse instrumento, o rádio ou mesmo pela internet, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança ao teu coração. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 33, no verso 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. Qualquer que seja a dificuldade, a adversidade, a luta, a tribulação que você esteja passando agora, saiba, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é aquele que cuida de você nos detalhes. Esses dias para trás, eu tive um problema na minha coluna e eu fiquei com 15 dias com meu braço muito dolorido, mas muito dolorido. E hoje eu já estou 100% melhor. Eu glorifico a Deus, porque quantas vezes no decorrer da minha vida eu não agradeci a Deus por não sentir dor. Você já percebeu que as coisas naturais para você é algo tão corriqueiro que você não se dá conta de agradecer a Deus, de louvar ao Senhor. Hoje eu estou mais crente porque eu agradeço por eu poder falar, por eu poder enxergar, por eu ter as minhas pernas que me dão autonomia para me levar para aqui, para ali. Eu posso ouvir, eu tenho os meus sentidos perfeitos e eu não tenho sentido dor. Era uma coisa que eu nem me tocava, dor. 15 dias sentindo uma dor extremamente forte no braço. Não conseguia parar a dor sentado, em pé, deitado, era terrível. Para dormir, não se dormia direito. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele me ensinou a ser mais grato, a andar mais perto do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. A Bíblia diz que o Senhor castiga e repreende a todos quanto amo. Louvado seja Deus. Vamos orar agora com o Pastor Hélder. Receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Vamos orar. Deus, eu quero apresentar as causas na justiça do teu povo. Pessoas que estão sendo injustiçadas, pessoas que estão, Pai, sendo afrontadas pelas trevas. Deus, apura-te e faça com que a tua justiça se manifeste, porque o Senhor é o Deus de toda justiça e de retidão. Do teu trono emana toda a verdade e todo o poder. Assim, Senhor, eu peço que o Senhor traga o alento, a força, a coragem, o destemor aos teus filhos para esperarem no Senhor. A tua palavra declara: esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me tirou de um tremendal, de um lamaçal. Então, Senhor, faça de uma maneira grandiosa e majestosa, levando a cada um a viver numa realidade, numa concepção tão especial, tão bendita em Cristo Jesus. Nós destronamos tudo que não vem do Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor faça coisas maravilhosas. Então, Senhor, ensina-nos a andar nos teus caminhos, a viver debaixo da tua direção. Quebramos todo o espírito de injustiça, tudo aquilo que não é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tô passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tô passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado, enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado, pra tirar a sua paz. E não entende que Deus, quando tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória.

fortalecido, você pode entender que Deus está te guardando e te cuidando. Então, alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Entenda e viva esta realidade, e você verá o quanto que Deus fará na sua vida. Fique na paz e continue conosco no programa Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando a respeito de uma expressão que a Bíblia diz. Em Gênesis capítulo 17 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, o que significa você andar na presença de Deus? Significa você constantemente, nos seus afazeres normais, você andando na rua, você sentado no seu trabalho, você deitado na cama, constantemente você pensar em Deus. Você ter ali a consciência de que Deus está tomando conta da sua vida, de que Deus é maravilhoso, de que você ali está, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Ontem eu voltando do culto da igreja, o carro estava a uns 200, 300 metros de distância. Cada passo que eu dava era glória a Deus, glória a Deus. Um passo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É você saber no seu coração de que Deus está ali à sua volta. Deus está olhando absolutamente tudo que vai na sua mente, que vai no seu coração. E aí você, glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor, o Senhor é sublime. E naturalmente, Deus te abençoa, Deus te guarda, Deus te faz fecundo, porque a promessa do Senhor aqui para Abraão, ele diz: anda na minha presença, ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Porque Abraão, ele já estava 24 anos andando com Deus, aos 75 anos, ele ouve uma palavra de Deus: sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei. Ele vai, começa a sua jornada, e como todo cristão ali, ele passa situações em que ele está bem com Deus, ele passa tribulação, ele volta a estar bem com Deus, ele passa tribulação. Por que que isso ocorre? Porque a Bíblia se cumpre. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Quando você começa a andar na presença do Senhor, a Bíblia diz, Isaías 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergerão, quando pelo fogo não te queimarás, nem chama arderás em ti, porque eu sou o Senhor que te conheço pelo nome. Saiba, você não é um desconhecido para o Senhor, você não é um desconhecido para o universo, o Senhor te conhece pelo nome. Ele diz lá em Isaías que escrevi o teu nome na palma da minha mão. E o Senhor ali, ó, te guarda como algo precioso. Como, sabe quando você está andando na rua e você vê um dinheiro e você pega, glória a Deus. É algo precioso, é algo que o Senhor guarda ali, escondido nas mãos. E às vezes você pode pensar, mas eu não estou conseguindo andar na presença do Senhor, eu peco. Queridos, todos nós pecamos. A Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado faz-se mentiroso e a verdade não está nele. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, se você andar na presença dele, saiba, vão ver momentos de lutas? Vão. Vão vir momentos de dificuldade? Vão. Mas a bênção do Senhor vai estar na tua vida. E Abraão, ele tinha essa confiança, essa convicção. Em Gênesis capítulo 24, no verso 40, ele já tinha sofrido ali a perda da sua esposa, Sara já tinha morrido, e ele querendo uma esposa para o seu filho, ele chama então o seu servo mais fiel, que já estava com ele ali há muitos anos, né? E ele diz o seguinte aqui, Gênesis 24, 40, quando ele aconselha assim, diz assim, verso 36, Gênesis 24, 36. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz a filho. Este lhe deu tudo quanto ele tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai, à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondia o meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: olha o que Abraão disse para o seu servo: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que a minha família e a casa do meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te darem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se me levares a bom termo a jornada que sigo, eis agora, junto à fonte de água, a moça que sair para tirar a água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. E considerava ainda eu, e assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo seu cântaro ao ombro, e desceu à fonte, tirou a água, e eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou, abaixando o cântaro no ombro, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filha de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. E a Bíblia diz que, em seguida, ela vai, aceita o convite, porque era parente de Abraão. Mas o que eu quero mostrar aqui, casa com Isaac, diz aqui: me conduziu por um caminho direito. Por quê? Porque quando você anda na presença do Senhor, o Senhor faz com que as coisas na sua vida rompam. Você quer a bênção para os teus filhos, você quer a bênção para o teu marido, a bênção para você. Ande na presença do Senhor, pensando em Deus. Abraão, foi o que ele falou aqui: o Senhor em cuja presença eu ando. Ele pensava em Deus direto. Isso não é fanatismo, isso é ser inteligente, é ser, amados, andar na presença do Senhor é algo glorioso, porque a paz do Senhor invade o teu coração. Pode vir luta, pode vir adversidade, você está tranquilo. Por quê? Porque você sabe que o teu Redentor vive e que por fim se levantará em teu favor. No programa de amanhã continuaremos estudando o que significa andar na presença de Deus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Graça e paz, meus queridos. Ontem nós falávamos acerca de 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos dar continuidade, que diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ontem eu preguei sobre isso e falei que Deus nos deu um grande presente, que são as nossas esposas, e que nós possamos honrá-las. E eu perguntei ontem: sua filha para casar com um homem semelhante a você, como você se sentiria? Então, muitos homens, eles são astutos, fazem de tudo, dedicados para conquistar a sua namorada, depois se torna sua esposa, mas depois de casado, ele se torna negligente, preguiçoso. E que isso não seja assim. E aí eu trouxe alguns aspectos que a nossa esposa, ela é co-herdeira da mesma graça que nós. E se nós não cuidarmos da nossa esposa como a parte mais frágil do relacionamento, então as nossas orações serão interrompidas. Quem fala isso é o apóstolo Pedro. E aí eu trouxe algumas ideias de sermos sábios no convívio do lar. Nossas esposas não querem ser ouvidas. Nossas esposas desejam ser compreendidas. Nossas esposas anseiam estar conosco. Nossas esposas precisam saber que estamos comprometidos com elas.

A palavra de Deus diz em Eclesiastes 9:9: desfrute da vida com a mulher a quem você ama. Você tem investido na sua esposa? Você tem investido no seu casamento? Se assim você fizer, você terá um relacionamento abençoado no Senhor. Fique na paz em Cristo Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja na tua vida. Que a bondade do Senhor te alcance. Alcance a sua família, alcance as pessoas a quem você quer bem, o teu trabalho, a tua saúde, a tua vida em geral. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 12, no verso 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Você quer ser abençoado? Você quer ser honrado? Honrado é aquela pessoa que tem um destaque, que tem algo assim que as pessoas olham e falam, puxa vida, pessoa foi muito abençoada, honrada mesmo. Então, sirva ao Senhor, coloque-se à disposição de Deus, pergunte sempre, Senhor, o que tu queres que eu faça? Eis-me aqui, envia-me a mim. É uma oração que constantemente eu faço, amados. Dia após dia eu me coloco nas mãos do Senhor falando, Senhor, eis-me aqui. E Deus, ele usa de uma forma assim, simples. Às vezes é um vale-transporte que você dá para uma pessoa, às vezes é uma refeição que você paga para alguém, uma ajuda simples. Esses dias eu abasteci o carro e o frentista falou assim, você pode me dar uma carona até na parada do ônibus ali na frente? Eu posso. E a pessoa entrou e eu perguntei, onde é que você mora? Ele falou, ah, moro em Sobradinho 2, uma cidade satélite aqui de Brasília. E eu falei, ah, já congreguei numa igreja lá. Você congrega aonde? Eu perguntei para a pessoa. E a pessoa virou e falou assim, eu sou desviado. E eu falei, louvado seja Deus, porque a partir de hoje, Deus marcou esse encontro aqui para você se reconciliar com Deus. E ali eu fiz uma oração, pedi para que ele repetisse, ele novamente confessando a Jesus Cristo como Senhor, pedindo perdão dos pecados. Em seguida eu orei por ele, e ao terminar a oração, aquele homem chorava copiosamente e falou assim, como Deus te usou para falar comigo, eu sou uma pessoa que sofria muito porque eu tenho andado longe de Deus, mas agora eu vou andar nos caminhos do Senhor de volta, glória a Deus por essa carona, coisa simples, Deus pode te usar de uma maneira assim simples, uma simples pergunta, onde é que você congrega? Foi a porta que Deus abriu para que a palavra de Deus fosse semeada naquele coração. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus e obrigado pela tua audiência. Caminho Santo. Graça e paz, meus queridos. Nós estamos terminando o programa Caminho Santo. Então, rogamos que a bênção de Deus se manifeste sobre a sua vida, que você seja repleto da esperança de Deus, que um Deus que nos transforma e que nos modifica, e que você possa ser suprido e saciado na presença de Deus. Ouça o Culto Brasil, que é gravado ao vivo na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Manancial, e é distribuído em mais de 200 rádios. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Fique com Deus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.